Aí, vem na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Essa música tem 13 anos de existência, nosso primeiro sucesso. Então, bate na palma da mão, Rio de Janeiro, vamos clima. Eu me dei todo pra você e alimentei uma ilusão. Fechei os olhos pra não ver o fim da nossa relação. Não sei por que não quis me ouvir, ignorou meu sentimento. Teve que entender o que te fiz, ainda assim dá essa angústia aqui dentro. Quero saber aonde foi que eu errei. Se chama demais, não tem valor pra você. Fui prisioneiro da paixão, você me tinha em suas mãos. Duvido. Duvido. Que você não vai se arrepender. Alguém amar como eu amei você. Oh, oh, oh, yeah. Hey. Ah. Você não vai se arrepender. Duvido. Alguém amar como eu amei você. Eu duvido. Eu duvido. Que você não vai se arrepender. Duvido. Alguém amar como eu amei você.